E aí, pessoas! Aqui é o Jorge Augusto e toca a coca a toda prova. Fala, galera. Aqui é o Álvaro e a humanidade não pode obter algo sem primeiro dar algo em troca. Para obter algo de valor igual, deve ser perdido. Essa é a primeira lei da alquimia. Parabéns. Vocês não estão vendo a minha cara, mas eu tô com a cara de moça. Eu também tô com moça. Pede, hein? Oh. Eu sou o Dan e Haganen Orenkidichi é um título muito difícil de falar e eu acho mais legal Full Metal Alchemist. Tá bom, né? A gente chega aí. Eu acho válido. Olá, pessoas. Eu sou a Temis e eu não sou baixinha. Só que não. Boa. Olá, eu sou o Jeff e pra mim é Roy Mustang melhor que Al de rap. Eita, ferro, mamilos! Fala, galera, beleza? Aqui é o do mal, e pra mim... Alex Lewis Armstrong! De geração em geração, né? É a piada do Jorge, que não tem graça no... Passou isso de geração em geração. Foi meio Johnny Bravo, mas beleza. Sim. Bom, pessoal, se vocês não conseguiram entender ainda o que é o episódio de hoje, sim, nós estamos com um time grande pra cacete pra falar do que? Num dos melhores animes de todos os tempos, Full Metal Alchemist. E hoje a gente já vai mandar bala. A gente, vocês já ouviram, né? A nossa equipe já tá bem maior graças ao Podcaster Procura, né? E aí eu enchi o saco do Jeff, porque eu conheço esse maluco pessoalmente, né? Hoje a casa tá cheia. Bom, tem bastante gente. Hoje temos a equipe antiga que era fixa, eu, o Álvaro e o do Mal. Temos o Dan. Oi, temos o Dan, que já é nosso consultor de assuntos nipônicos, e vocês já sabem. Eu sou correspondente internacional a respeito. Olha, chique. Pra quem não se lembra da Artemis, episódio 62 de Hiromiko Takahashi. E o Jeff é novato, tá chegando hoje, fazendo a estreia dele justo com um anime bem grande. Olha que beleza. Olha que legal. Aproveita, Jeff. Eu nem fiz o exame em Chunin ainda. Ah, então você vai ser desvirginado agora. Deixa eu levantar. Idade mental, 12 anos. De todo mundo, né? Então, o que acontece é que o Álvaro quis aproveitar e jogar para um mais novo o teste de fogo que eu sempre jogo para ele. Então, eu tenho que passar pros outros agora, né? Manda! Essa pica não é minha, pica. Né? Manda que eu sou o 02. Então, eu já mandei. Jeff, traz a ficha técnica do anime pra gente, por favor. Opa, vamos lá. Calma, então. Vai com calma, vai devagar. Você consegue. Ah, obrigado. Gambate. Então, arigato. O Fullmetal que a gente vai falar é aquele clássico, certo? Ele tem 51 episódios e ele foi exibido no período de 2003 a 2004, sendo que ele começou em outubro de 2003 e também terminou em outubro de 2004. Ou seja, vai fazer 14 anos que teve essa estreia do Fullmetal clássico. Eu só tô falando clássico pra diferenciar do Brotherhood, que o foco de hoje é o clássico. Cenas dos próximos capítulos, bora! Então, os produtores dele foram a Aniplex, a Dentsu, e um dos maiores que eu acho, né, foi a Square Enix, a partir da segunda ou terceira temporada. E também tem a Mainichi. Isso. O Mainichi. Isso. Ele é licenciado pela Funimation no Japão, né? E é gerado pelos estúdios Bones. Mano, estúdio Bones é só um dos estúdios que tem uma das maiores cartas de animes fodásticos, velho. Concordo, tem mas muito... Eles fazem só a distribuição, né? Na verdade. Estúdio Bones, né? Não, Estúdio Bones foi quem fez a animação toda. Quem fez a animação, sim. Quem fez a animação. Ele começou com Bones, sim. Sim, foi isso. Tanto que, assim, ele foi animado pelo Bones, e aí, conforme disse o Jeff, ele foi produzido, ou seja, lançado lá no Japão, pela Aniplex e pela Dentz, e depois, quando foi pro mundo, pela Square Enix e pela Mainichi. Com certeza. E nos Estados Unidos, pela Funimation, né? É. Sim. Aqui no Japão ele foi distribuído, acho que majoritariamente pela Mainichi. Ah, sim. Que eu me lembre, né? Aqui. Aí ele tem uma duração média aí de 24 minutos por episódio. E a classificação é de PG-13, o que significa 13 anos para os mais velhos. O que não significa nada, para falar a verdade, né? É, aqui no Brasil. Se você tem menos que isso, praticamente você. Aqui no PG-13 aqui no Brasil seria considerado classificação livre. Aqui mas no Japão... PG-13? É mesmo? Mas... É praticamente livre. Você tinha filme. Você tem ainda filmes que são considerados censura 12 anos no cinema. Então não sei o que é censura sim, livre. Sim, tem. Eu não acho que é mas livre, não. Quase. Porque quase o PG. Mas eu acho que a censura em TV ela é diferente da cinematográfica. Ah, sim. É diferente, porque não funciona você colocar PG-13 na TV, porque é só ligar a TV e tá passando, né? Você não tem que pagar ingresso nem nada, né? Pra ver, né? Aí é por isso que tem o lance do PG, né? Parental Guidance. É pra pais que tem que falar, você não vai assistir essa bozoca não, mano. Não, aqui no Japão os pais estão trabalhando, a criança tá por conta aqui. Bom, agora pra gente poder se... As próprias animações e conteúdo PG-13, eles são bem picotados na televisão também, tem muita coisa que é mascarada. Globo, a gente está vendo o que você está fazendo. Não só Globo, lembra o quanto Naruto foi cortado no SBT também? Que me lembro, Naruto foi cortado bastante por causa da distribuidora que pediu pra cortar as coisas. É, isso. Normalmente é os animes que vêm lá dos States, né? Eles picotam muito. Bom, Artemis, traz a fichinha técnica do mangá, por favor. Então, o mangá. Ai, cadê meu pedaço aqui? Então, o mangá é da Hiro Murakawa, né? É magnífica, uma das minhas autoras favoritas. Ele teve 27 tankobon. Tankobon. Não, eu sei. É que na hora que eu escrevi ali, eu esqueci do Tenten. Desculpa, esqueci do Tenten ali no rol. Voltando lá, aqui. Vai lá. Aqui no Brasil saiu no formato meio tankobon, né, pela JBC. Se eu não me engano, teve mais de 40, eu não me recordo quantos tinham. 54. Quantos volumes, peraí, 54, obrigada. 54 volumes, né, e a JBC tá lançando agora o formato de tankobon bonitinho, tá bem bonita essa edição nova. Contando com 11 volumes Unidos, e contando. É, 11 volumes, ele tá lançando o volume 11 agora, né? Isso. Lá nos Estados Unidos ele foi lançado pela Viz, né? E lá no Japão, se eu não me engano, ele foi lançado de 2001 a 2010, lá no Japão. Pela Shonen Gangan. Isso aí. Bom, e aí a gente vai pras músicas de abertura e encerramento. Do Mal, tem as honras. Opa, claro. As músicas. Na primeira temporada, que é mais ou menos ali os 13 primeiros episódios, as aberturas foi Melissa, do Pornograffiti, que eu não tenho maturidade pra ler essas bandas pornográficas. Porque você é da família dos Bonkutubi. Não, até porque o episódio de Hentai já passou, então a gente não pode falar dessas coisas aqui. Que deixa a cota, é que o do Mal não tava no episódio de Hentai, então... O Álvaro agora adora quando falam do episódio 69. É claro, porque, nossa, sabe, feliz, né? Cara. Ele começa a rir sozinho. É porque o Jorge também, pelo jeito. Eu vou fazer o quê? Então, é piada, né? Pronta isso aí. Vamos lá. Então, nessa abertura da Melissa, que é Melissa e os tentáculos do Pornograffiti. É... Encerramento dessa primeira temporada é do... Dan, me corrija aí, mas porque eu não sei falar porra nenhuma em japonês. Mas é Kizenai Tsumi, da Nana Kitada. Kitada. É isso aí? Kesenai. É Kesenai Tsumi. Kesenai, né? Kesenai Tsumi. Kesenai. Da Nana Kitada. E é Pornograffiti que fala, viu? Isso. Pornograffiti, não é pornografia, beleza. É Pornograffiti. É Pornograffiti, pode ler normal. A cabeça no lugar só é complicado. Agora, pra segunda temporada, a gente tem Red Steady Go. Pra segunda temporada. Tudo bem, isso aí. Muito bem, Jorge. Muito bem falado. Do Larkin Cell. Terminando com Tobira no Mukoe, da Yellow Generation. Continua, na terceira temporada, a gente tem Undo, do Cold Joke, e Motherland, de Crystal K. E aí a gente passa pros grandes, né? Porque aí da última temporada, que só tem 9 episódios, a gente vem com Rewrite, do Asian Kung Fu Generation, que já fez muito sucesso com Naruto, com Haruka Kanata. E depois vem I Will, da cantora chamada Soelu, que fez alguns singles, inclusive pra Pokémon. Mano, esse I Will é muito bonito, velho. Tá quase um negocinho do coração, assim. Finalzinho, quando toca a última vez, você fala, não, nunca mais eu vou ver a continuação dessa merda, caralho. E aí a gente vai já pra história em si, negada. Vamos lá. Primeiro de tudo, aqui a primeira temporada, os 3 primeiros episódios, é chavão de todo anime. Vai apresentar os personagens principais, vai apresentar os personagens secundários, o cenário, toda a parte toda ali. E a gente tem, pra começar, os irmãos Elric, que é o Ed, de Edward. Não tem nada a ver com Crepúsculo, pelo amor de Deus. Graças a todos os deuses que não tem obrigado nada a ver com Crepúsculo. Obrigado pra me infamar. Isso aí. Né? Pelo amor de qualquer deus existente na face da Terra. Exato. Ele, não. E aí a gente tem também o Alphonse, que é o irmão mais novo, mas que normalmente é confundido pela alcunha de Full Metal Alchemist, porque ele é a alma do irmãozinho dele presa naquela armadura gigante. Cara, eu não gosto muito do Alphonse, não. Eu acho ele, sei lá, um personagem muito vazio. Então, o Alphonse é aquela criancinha de 10 anos que normalmente não sabe o que fazer. E ele tá fazendo bem o papel dele ali. O Ed é que é meio precoce. Jorge não entendeu a piada. O Al idolatra o irmão, né? É, e pra variar, eu entendi agora a piada que o... Então, o Jorge respondendo, eu falei, ué... Por que o Jorge tá respondendo a piada, caramba? Não... Ah, agora eu entendi, né? Puta que pariu, depois que o Álvaro começou a falar as merdas, aí eu entendi. Porra. Eu fiquei quieto, ué, será que... caramba, tá respondendo. Não, Jorge, você precisa ser mais malicioso, cara. Aí, ó, Amai. Pela madrugada, né, velho? Porque, assim, entenda, o host desse podcast dificilmente ele vai entender... Vai em... Trocadilhos. Não é nem trocadilhos, eu tô falando sarcasmo. Meu Deus, tá bom. Adeus, sarcasmo. No começo a gente vê um pouquinho da Trisha, que é a mãe dos irmãos, e o Hohenheim, que é o pai dos dois. Que é o nome dele é meio assim, né? Você tem que falar, você fala meio quase espirrando, né? Hohenheim! Então, mas o que é mais interessante no Fullmetal, isso daí, seja qualquer um dos animes, mangá ou qualquer outra obra que englobe essa obra da Hiromu Sensei, a influência da cultura alemã é muito, mas muito forte. Então você vai achar tudo ali. É, porque uma das inspirações da Hiromu foi justamente a parte da Revolução Industrial que teve na Inglaterra e na Europa, no, no, não só na Inglaterra, como no, no... na Europa, na Alemanha, si, né? Né? Na Europa na em França, si, né? Na Alemanha. Foi uma grande, é, não, mas foi uma grande inspiração dela que foi justamente Inglaterra e Alemanha. Por isso os nomes, é, né? Todos é, e você tirando. Assistindo, é quase um steampunk, né, a história, né? É, eu ia falar é, isso agora. É quase um steampunk. Não aparece muitas as parte coisas da... a vapor, né? Por isso não chega a ser um steampunk, né? Um pouco... Ah, eu consideraria essa parte da cultura, facinho, da cultura alemã. Um steampunk. É, um steampunk. É, porque assim, por mais que seja, tenha essa questão da alquimia, a alquimia é muito presente no cenário steampunk. Um pouco da cultura alemã que puxa também é esse preconceito que o povo de Chibau sofre, né? Então, que sim, é mais ou menos o que o povo judeu sofreu. O povo judeu sofreu, exatamente guerra. Isso. É isso, uma das coisas que eu acho fantásticas na escrita da Arakawa. Não, e fora, tipo, toda a organização militar deles, é o Führer, uhum, é, tipo, todo, o, cara, o Marechal, uniforme, o, né, o uniforme deles é muito ligado ao partido nazista, né? É muito legal aqui, o uniforme, tá? Continuando aqui a nossa parte do nosso episódio, a gente tem os Rockbell, que é a Pinaco, a Winry e o Dan. O Dan. Dan. Melhor cachorro manco dos animes. É o Dan. É o Dan. Oh, nossa, é o Dan. Sou eu, o cachorro mesmo? Pô, não tem uma fala no anime, olha só que coisa. Você não ia querer ter uma fala nesse anime, desculpa, Dan. Não. É, a gente parte... Não. E no fim, a gente pega só alguns... Só algumas as personagens que vêm logo de cara, né? Que aí... A gente parte já pro Coronel Mustang e alguns dos soldados. Mustang! Mustang! The best. Oi? Não, acho que no começo ele é tenente ainda, né? Sim. Ele é tenente. Ele é tenente. Sim, que eu lembro, ele ainda é tenente, sim. Ele sobe quando tem aquela cena que ele fala que tá chovendo. Eu não me recordo quando ele vira como coronel. É quando tem a morte do... A morte do Hughes, é depois da morte, a morte do Hughes. Do Hughes. Gente, é, então, essa, vamos, vamos gente... parar de atropelar a pauta, por favor. Sabia que o Jorge ia falar isso. Sabia, tinha certeza que o Jorge ia falar isso. A gente vai falar várias vezes dela. Mas enfim. E tem que ter a Hawkeye, porque a Hawkeye é... É, a Hawkeye é foda pra caralho. Ela é foda. É. Se não fosse a Hawkeye, o Mustang já teria batido com as botas 500 mil vezes. Ah, com certeza. Seria, né? E... Atrás de todo homem tem uma grande mulher, concordo. E aí a gente é apresentado a todo o cenário, né? Começando por Rizembul. E onde ficava a casa dos irmãos Elric. Por causa que vem toda essa história dele... Eles têm, se, o pai foi embora... Deixou os três à míngua. A mãe deles morreu. E aí, o que que acontece? Vem aquela primeira cena cabulosa, velho. Que é os dois que já tinham aprendido um pouco de alquimia tentando ressuscitar a própria mãe. Mano, essa cena é pesada pra caralho, velho. A Trisha morreu de... muito punk. A Trisha morreu de doença, né? Ela tava doente com alguma coisa, não me lembro. Eu não lembro exatamente o que foi que ela tava doente. Eu acho que foi ataque do coração, alguma coisa. Era uma doença do coração. Eu realmente não lembro. É, era uma doença que deixava ela fraca. Porque nos primeiros minutos ali do primeiro episódio, dava pra ver o quanto que ela ficava... Ela tinha problema de respiração. Isso. E aí... Olha, a verdade, eu acho que ela morreu de tristeza. Isso sim, porque o Rohan Raio sumiu. Não, mas porque eles não falam, na verdade, né, do que ela morreu, né? Simplesmente dizem, ela morreu, né? Não fica nada claro. Ficou no subtexto, né? É, é o catalisador pros dois tentarem... Mas se você for ver, não é algo importante pra história também, né? Na verdade, assim... Como não? É algo extremamente importante. É o catalisador pro não, meninos tentarem... A morte dela é importante, mas o porquê ela morre, eu não acho que é importante. A razão da morte não é, a morte em si é. Era isso que eu ia falar, pô. Mas, cara, enfim, aí os dois, com aquela sabedoria de alquimia que eles tinham aprendido nos livros do que o Hohenheim tinha deixado pra trás, eles vão e tentam transmutar a mãe deles de volta à vida. Só que a única coisa que eles conseguiram foi mal e porcamente fazer um homúnculos. É, e eu acho que é bom salientar uma coisa, né? Todo o cérebro dessa operação da transmutação da Trisha foi o Ed. O Al só foi pro barco. O Al era operário, proletariado. Não, no caso do Al, ele seguiu a questão toda ali, tudo por osmose. Sim. Uhum. É, porque coitado, justamente pelo fato do... que mais se lascou, né? É. Pois é, né? Onde o... Mas a corda sempre arrebenta do lado do peão. Então, eu tenho até que tomar cuidado pra não ficar confundindo as histórias e falar do mangá, né? Porque esse é um dos meus mangás favoritos, então... Nossa, eu odiei o mangá. Nossa. Ah, eu adorei o mangá. A história do mangá é... Mas pra mim... quais são as diferenças? O que que tem de... O ah, que não, que tem no começo... Mangá, né? No começo... É, então, dessa parte, até acho que esse episódio, acho que... Ah, eu não lembro agora qual episódio, mas O mangá, ele é mais condensado, sabe? Ele é bem mais condensado. Sim, principalmente não, essa... Não, a história, essa... não. Até a morte do Ryu, se eu não me engano, é praticamente bem parecido. Daí pra frente é que o negócio muda completamente. É que essa primeira fase e o primeiro, que seria o Fullmetal Classic, né? Ele tem muito filler, né? Nossa, tem muita, muita coisa. Bota muito filler nisso. Tem aquele filler de explicação de enredo. Aí tem muita coisa. Tem todo aquele filler de Chibaldo, do Scar. Ah, sim. Mas o que eu tô querendo dizer é, assim, esse começo, assim, os primeiros 13 episódios, é aquela coisa mais comum de todo anime. Você vai apresentar, então a gente conhece o Ed, conhece o Al, conhece as Rockbell, que sempre deram a guarida pros irmãos até o Ed se tornar alquimista do estado. Aí eles falam... A família praticamente adotou os dois irmãos, né? É, sim. As duas adotaram, né? Bom, a Winry acaba tendo uma relação mais de irmã com um e mais pra frente com o outro, né? Mas a... Não, mas nesse caso, eu diria que é mais... Ela tem uma relação de irmãos com os dois, indiferente de qual parte do anime. Porque ela cresceu com eles, então não tem um interesse romântico ali. Logo no começo. Tem. Ah, tem sim, cara. Tem sim. A Winry ela, inclusive, se não me engano, ela não tem numa parte. Eu acho que. Eu lembro da cena do mangá. Eu não sei se tem um equivalente no anime original ou do Brotherhood. Que os dois estão. Pouco tempo depois, eu acho. Não. Antes da transmutação, os dois estavam brincando e etc e tal, e treinando, e o Ed e o Al fazem uma aposta falando assim, ah não, quem que vai casar com a Winry? E aí quem ganhasse a luta ia casar com a Winry. Entendeu? E a Winry sempre teve. Ela sempre teve uma. Ela cuidou bastante dos dois, né? Mas é o Al, ela prestava muito mais atenção no Al. Sempre. Não, Ed. Então, mas nesse caso aí... Eu prestava muita mais atenção no Ed. Então, mas o caso é o seguinte. Essa história de irmãos brigando pra ver quem vai casar com a amiguinha, isso daí tem vários animes. É, pelo menos essa questão da promessa de quando você é criança, entendeu? Um dos famosos que pega essa questão é Love Hina. Onde o Keitaro promete pra Naru, quando é pequeno, que vai se casar com ela quando entrar pra Todai. E aí ele acaba esquecendo de quem era a promessa, mas a promessa em si ele não esqueceu, e assim vai. desse caminho. Por isso que essa questão da promessa de quando é criança pra concretizar depois quando é mais velho, é meio que clichê. Eu acho que, inclusive, quem ganhou a luta, na verdade, por isso que eu confundi, na verdade, quem ganhou foi o Al, não o Ed. Mas eu acho que essa parte aí é uma coisa bem boba, assim, é coisa de criança, né, deles lembrando da infância e tal, que não reverbera, né, no restante da história, né? Sim, não reverbera não. Porque eles têm muito pouco tempo pra viver as próprias vidas, porque eles focam muito na missão que eles têm de recuperar o corpo do Al e o braço, se eu não me engano, o braço esquerdo e a perna direita do Ed. Não, porque praticamente eles não tiveram vida. Eles, acho que uns 7, 6 anos eles fizeram aquele experimento, perderam as partes do corpo, perdeu o corpo. Depois, com 11, 12 anos, eles já estavam lá, né, sendo alquimistas, né? Então, foi o quê? 5, 6 anos só que eles tiveram para ter uma vida, né, propriamente dita. É, assim, então, né? essa parte de quando tentou a transmutação até ele chegar para virar o alquimista do Estado, se eu não me engano, foi isso é a minha interpretação, talvez, né? Foi a parte de adaptação do Ed com o alto meio, né? A parte de fisioterapia, para ele conseguir andar direito e lutar e fazer tudo que ele precisa fazer com o alto meio. Mas é muito louco aquelas próteses, né? Puxa vida. Sim. A cena de interligação dela, logo depois que tem a transmutação, é quase uma cirurgia mesmo. Sim. Não, é uma cirurgia, né? É uma cirurgia. Porque elas têm elas têm que ligar todos os nervos do Ed. E é nisso que eu acho que tá uma ideia. A ideia é super, super grudada com o steampunk da vida. Entendeu? Você ter a parte mecânica junto com o humano funcionando de uma forma muito louca, entendeu? Sim. E essa é uma coisa que eu acho que traz dentro do Full Metal, é toda essa parte do alto meio, que não é só no Ed. Você Sim. tem dissimulado assim para vários lugares. Você tem vários usuários de alto meio. Sim, né? Todos os remanescentes da guerra, que no caso, se a gente fizer um paralelo, teve a Primeira Guerra Mundial. Mas em Full Metal teve a guerra entre a nação deles e Ishibal, né? E aí todos os amputados que no nosso mundo continuaram amputados lá, teve o advento das automails. Então, todos esses sobreviventes de guerra, alguns receberam automail. Kodomo wa otona no yukoto kiku mono. Kodomo da to? Are! Nan toka itte yare! Misa, boku, kono karada ni natte hajimete kodomo atsukai sareta yo! Sim, e é nessa primeira temporada que a gente pega algumas cenas icônicas. A primeira é quando eles tentam transmutar a mãe, pegando todo o conteúdo do corpo humano, né? Água, ferro, fósforo, escama 4. Aí a gente passa pra parte de conhecimentos genéticos básicos de pessoas que mexem com magia, né? Então, essa parte da alquimia, essa parte da alquimia, essa parte de documentação do que compõe um ser humano, isso você pode, dá até para pesquisar, né? É baseado em alquimia mesmo, tá? Em teorias do se você vai procurar mais ou menos teoria do século XIX, no começo do século XIX, começo do século XX, eles têm muitas desses lances da teoria de replicação de ser humano. Ah, sim. Né? Então, você tem essa parte de formulação do ser humano, é isso que eu acho genial na Arakawa. Essa mulher leu muito, velho, para poder fazer toda essa parte. Porque uma coisa que não é só inventado. Pouco. Sim. Não é só inventado dela. Isso tem. E isso é que eu tô falando que eu acho genial da parte dela. Toda essa parte ligada à alquimia, ela tem um fundinho de pesquisa de verdade na história. Entendeu? Tem todo um fundamento na alquimia clássica. Que deu origem ao Frankenstein, né? Arakawa, sim. Sim. Arakawa Sensei, em breve você terá um especial no nosso Animesphere. Não percam, pessoal. Traçando um paralelo, se você olhar todos os símbolos dos círculos de transmutações, mesmo o símbolo da luva do Roy Mustang e tal, eles são tirados de ordens herméticas mesmo, que é uma sim, outra... Sim, não, ela modificou, né? Não é a mesma coisa. Você pega aqueles sigilos de ordens herméticas, tem toda uma ideia. Quando você vai fazer a fabricação de sigilo, é umas coisas meio louco. Teve até uma coisa muito engraçada uma vez, que teve um rapaz, em algum lugar meio a ermo do Brasil, que fizeram uma reportagem do cara, que o cara tava mexendo magia negra e tal, com não sei o que lá, fizeram uma reportagem super espalhafatosa. Aí na imagem da reportagem espalhafatosa tinha um círculo de transmutação do Fullmetal Alchemist. Gente, eu ri parabéns, tanto quando passaram. Parabéns. Parabéns para o jornalista. Parabéns aos repórteres. Assim, então. Sensacionalismo a gente vê por aqui. Então, isso não é magia de verdade, não, sabe? Ele nunca ouviu falar em Aleister Crowley? Não, não, né? Então tá bom. Não, o Crowley era doido, né? Desculpa, o Crowley era muito doido. Mas pelo menos ele sabia desenhar sigilo. Sim, ele sabia, manjava de sigilo. Aí manjava também de chegar no meio da rua e falar: olha, então, fui com a sua cara, vou te iniciar, vem cá. Era assim. O mais interessante aí é quando eles descobrem, assim, depois de todo, assim, esse primeiro arco, ele é todo mais focado na questão do humor, né? Porque você tem muitas tiradas de humor, você racha o bico. E depois vem a segunda cena, que é absurda, que é quando eles encontram aquele maluquinho das quimeras. Ah, não, cara, não lembra disso. Não. Ai, não. É a cena que ele funde o cachorro com a filha, a Nina. E aí, meu, é uma das cenas mais, assim, impressionantes de Fullmetal. Se não a mais impressionante. Ed, Ward, e Tian? Eu não estou bem com isso até hoje. Hoje não estou bem com isso. Não, não. Vamos não. Brincar. Vamos brincar. Vamos brincar de fusão? Nossa, não, que horrível isso. É, falando em fusão, não, inclusive... Não é fusão, porque a fusão dá pra desfazer. Eu sei, não, mas é justamente aí que as cabeças ocas da internet trabalham. Eles fizeram um meme com a Nina e o cachorro fazendo a dança da fusão e depois eles nem precisam terminar. Não, essa... Você fala, e aí... Você tem toda uma parte mais de mais psicológica que trata justamente com experimentos. É isso que eu acho também muito legal da Arakawa. Ela tem essa veia de humana de você de tentar bater nos pontinhos mais punks, mais fáceis, mais das pessoas terem surtar. Entendeu? Pontos éticos, entendeu? Os tabus, que olha, é fantástico. Isso nada mais é do que, primeiro, o cara fez toda a transmutação por grana, velho. Né? Dava pra ele dar um jeito pra conseguir continuar a pesquisa. E ele foi pelo caminho mais fácil, de novo, né? Porque ele já tinha feito isso com a mãe da menina. Aqui a gente entra num outro negócio que a gente atropelou, que é o padre lá. Ah, sim, o padre. Tem um padre também. Bem no comecinho, o padre lá, que eles vão pra cidade lá. E ele fazia aquilo lá. E aí que minha cabeça dá um pouquinho nozinho, entendeu? Porque eu vou lembrar do mais recente que eu vi. É que foi onde a gente conheceu os primeiros homúnculos ali, né? Sim. Que é a Lust. E aí tem o lance da pedra. Sim, a Lust, o Gluttony e o Greed antes de morrer. Não, não, aquele não é o Greed, aquele lá é o Envy. É o Envy, né? É o Envy. É o Envy. Aquilo lá é o Envy. É que o Greed... depois ele se transforma de novo, né? Ele se transforma no padre lá, de novo, né? Pra continuar o Greed. É que o Greed veio depois. Bem depois. É, bota bem depois nisso. Enfim, passando o padre e a cena absurdamente chocante da Quimera, episódio 7. Aí, com o andar da carruagem, eles vão descobrindo mais sobre a Pedra Filosofal. Passam pelos dois irmãos que fingiram ser os irmãos Elric, que é uma das últimas coisas antes de fechar o arco, né? E aí o primeiro arco, no episódio 13, ele é fechado com a luta entre o Ed e o Mustang. Que diga-se de passagem. Todo o exército à volta lá num círculo. Sim. É tipo rinha de galo mesmo. E o negócio. Sim. Meu, e o negócio foi feio, velho. Foi. Ah, e era uma luta que era uma revisão da licença dele, né? Era alguma coisa assim, né? Não era. Era uma revisão da licença. Não era nada assim, tipo, vou te matar porque você. Não era treta, não. Né? Não era treta. Não, era vamos dizer assim que era e não era, era né? Era protocolo. Era protocolo. Então, mas vamos dizer que era e não era, né? Porque assim, era protocolo sim pra poder ele renovar a licença dele, mas também tem um quê de rivalidade, né? Porque, convenhamos, o Ed... Ah, eu não sei, eu acho que não, porque na minha cabeça o Mustang, ele adota os dois, né? Ele se preocupa demais com os dois. Não, então, o Mustang, ele não queria lutar, foi o chefe dele falou, vai lá, luta lá, que vai ser bom, você vai ser legal. Mas aí depois, no meio da luta, com um provocando o outro, os dois parecem irmãos brigando, só que com alquimia. Porque quem veio com a ideia foi o Ed, falou assim, não, vamos fazer isso e eu quero o Mustang lutando comigo. Foi ele que fez isso, foi o Ed. E se lascou depois. E o Mustang não queria, mas o chefe mandou, falou, não, vai lá lutar com o cara. Aí que ele missão teve que ir, né? Missão cumprida. Ele teve que acatar a ordem lá, né? Foi isso que aconteceu, né? Pois é. Bom, aí a gente vai pro segundo arco, onde aquela investigação que é feita, que os irmãos estão fazendo, ela mostra uma situação muito pior do que ela aparentava ser anteriormente, que são dos episódios 14 até os 25. Esse arco, ele é um pouquinho menor, 11 episódios. Continua mostrando os homúnculos, né, principalmente a Lust, o Gluttony e o Envy, né? Que inclusive eu até coloquei errado aqui na pauta, é o Greed, né? Mas, vez ou outra aparece os outros homúnculos. E aí a gente também acaba descobrindo, assim, um pouquinho perto do final desse arco, que a secretária do Führer, que é a autoridade máxima, o Artemis, você que é a linguista aqui da bagaça... Führer tá certo, né? É o que eu saiba, sim. Eu sei pouquíssimo de alemão. Mas enfim. Mas é isso mesmo. É, mas Führer. Valeu, é Führer mesmo, não tem? É Führer. Führer é Führer. Valeu, Dumal. Não, é que... É, ficar dando carteirada dando uma coisa que eu não sei porra nenhuma, então não adianta nada. Aí a gente conhece o Scar, conhece um pouco da Guerra de Ishval, e o arco todo termina com a morte do Capitão Hughes. E aí, gera outra cena do Roy, né? Que gera outra que cena, aí... filha da puta também, que é da menininha. Não, porque eles vêm construindo todo aquele amor, né, do pai, né? Ele fica mostrando as fotos, enchendo o saco de todo mundo, minha filha lindinha, né? E depois vão lá e matam o cara. Puxa, aquilo foi triste demais. E aí, não só isso, mas a construção do relacionamento dos irmãos Elric com o Hughes, né? Sim. Porque eles pura pra eles. O Hughes, ele se condói com a história dos dois e fala assim, meu, eles são crianças, não dá. E, tipo, leva pra comer bolo na casa dele, sabe? Coisa assim. Inclusive tem uma cena muito engraçada. Ele tenta ser um pai adotivo, né? Inclusive tem uma cena muito legal. Tem uma cena muito legal que eles estão lá vendo a papelada lá que a menina transcreveu lá da biblioteca. E tem os dois soldados lá, né? Aí chega o Hughes, oh, e aí, como é que vocês estão? E eles começam a conversar de qualquer jeito, sem nenhuma cerimônia com ele, né? E o pessoal fica cochichando. Olha lá, eles falando de qualquer jeito lá com o capitão, olha só. É bem, bem interessante essa parte. É, nessa parte aí que a gente conhece a Chesca. A gente conhece a Chesca, que é a menina que transcreveu os livros conforme o Dan disse. A Chesca. Chesca. E parece não, muito eu tô confundindo. A Velma do Scooby-Doo. Oi? Ah, tá, entendi. Ela tem... Gente, eu não tenho lembrança desse personagem de jeito nenhum. Acho que eu nem prestei atenção nele. Não, mano, ela era uma, bibliotecária. Eu tô quase confundindo com a Maria. Ela era bibliotecária da biblioteca que pegou fogo lá, só que ela tinha sido despedida pouco tempo antes. É. E aí eles foram lá perguntar se ela tinha visto aquele livro que era do Dr. Marco e tal, né? Que eles estavam procurando. Marcou, né? É. Aí, então, é porque aí, eu não sei por que na minha cabeça tá a Maria pra mim nessa parte. A Maria é aquela que tem a pintinha no rosto. Então, mas não é o caso. É, isso daí acontece muito com quem é nerd e utiliza óculos. A.K.A. eu. Porque oi, chamou? Né? Me livrei dos óculos há 10 anos atrás, entrei na faca. É, eu uso óculos desde os 2 anos e meio, desculpa. Mas enfim, a gente tem a parte onde os irmãos interagem com o Marco, né? A respeito das anotações dele, de como faz a pedra filosofal do japonês Kenja no Ishi, né? Kenja no Ishi. Obrigado, Oda. E aí a gente descobre que no laboratório do Marco, né? Team Marco, né? Tem muitas armaduras iguais a que o Ed tinha feito com o Alphonse. Ah, e aqui tem o Butcher, né? O... Sim. Ah, esqueci. É aquele açougueiro. O açougueiro. O açougueiro. E o negócio é assim... É um dos personagens mais engraçados na minha, nessa parte. Não, mas é... É o Butcher com a doideira dele. Só que tem um... Assim, se ele não tivesse matado 5 mulheres antes, ia ser mais legal. Pois, né? É. Então, o mais interessante nessa história é que a gente descobre o quão ruim fica a vida de quem é preso assim a... Como posso dizer? A símbolos assim, como armaduras... Que você vive basicamente num corpo vazio, num símbolo vazio. Que é a fixação da alma, né? Na armadura, né? Que eles falam, né? Sim, aprende de que não, e que não é uma coisa fácil de fazer, segundo eles falam, né? Sim, são não. Poucas pessoas que conseguem fazer isso. Muitos até ficam estupefatos ao saber que quem fez a ligação do Al foi o Ed, né? Com a idade, com a pouca idade que ele teve. Ou seja, ele, o poderzinho dele não é fraco, não. É, mas também pudera, né? É, por mais que eles tenham sofrido tudo aquilo ali, eles ganharam muito conhecimento passando pelo portão, né? Pois é. Então... Fora ter o sangue do Rohan. Então, mas quem ganhou o conhecimento foi só o Ed. O Alphonse continua sendo uma topeira. Não, os dois... A controvérsia. O Ed mal. Não lembra. O Ed não, o Al não lembra, né? O do essa mal. Que é a questão. Os dois ele ganham passou. Conhecimento. Então, mas aí que tá. O Ed é o único que... Do portão. Sim, o Ed é o único que... O Afonso foi cagado. Sim, mas... Mesmo assim, o Al aí que minha cabeça usar... começa a dar nó. Porque eu me confundo com a história do mangá. E eu me confundo com o Brotherhood. É, não, que é a história do mangá. Sim. Então tanto mas... que se você for ver o OVA, que é a história que se passa depois do Fullmetal clássico... Você diz aquela Conqueror of Shambhala? O Conqueror sim, of Shambhala? Sim, sim, é porque um tá num mundo e o outro tá em outro. É esse aí mesmo. Isso, só que eles estão um em cada mesmo. Mundo. Que o Alphonse fala, eu voltei pra cá, né, meu corpo voltou, mas eu não faço ideia do que aconteceu, né? Ah, então, tipo, fica claro que, tipo, que ele volta pro mundo real ali, digamos, onde eles estão, e o Afonso, tipo, ele Não é que ele perde a memória, ele simplesmente não consegue... ele não assimila. Não dão continuidade. As memórias dele como armadura, ele não assimila. Sim. Bom, a partir daqui, a gente parte já pro terceiro arco, que vai dos episódios 26 ao 41, que é o maior de todos, e é onde o plot todo se desenvolve. E aí é que você começa a ter a maior discrepância do porque aí que a Hiromu pegou e falou. Eu não sei, aí o Dan pode me corrigir. Eu não sei quanto foi se estava no lançamento do anime, se chegou, se a publicação do mangá chegou a acompanhar, né? Se tipo, não tem mais mangá pra poder fazer história, então vai fazer história inventada, né? É por isso que teve tanto filler. Uhum. Teve filler pra caramba, igual Dragon Ball, a mesma coisa. Eu não sei. Eu li isso eu estou lendo, não consegui encontrar declarações nem em inglês nem em japonês. O que eu li foram coisas em português falando que Arakawa falou, olha, então, chegou na mesma parte do mangá, vocês fazem a história aí, eu faço a história aqui, vocês podem continuar aí da frente. E tipo, beijo. Ela deu uma licença poética pro pessoal do que tava fazendo o anime. Só pra então, vocês verem. Licença poética sim, né? Tipo, eu não vou escrever esse negócio, vocês se virem aí, então. Foi bem assim. Foi mais ou menos. Vocês fazem de vocês, eu faço o meu, entendeu? E o meu vai ficar melhor, mas vocês só vão saber depois. Então. Eu não sei, eu acho genial. Então, pra vocês terem uma ideia... Na primeira temporada, aqueles 13 primeiros episódios, vocês têm 5 episódios filler e 3 episódios semi-filler. Ou seja, quase a temporada, o arco inteiro é basicamente filler. Acho que vai naquele... história do Scar que eu falei antes. No segundo então, arco... Eu realmente não sei como é que ficou essa história do Scar, porque assim... Ela entra em detalhe depois no mangá sobre a história do Scar. Eu faz muito tempo que eu assisti o Fullmetal Clássico. Então eu não vou lembrar. Então. Dessa parte também eu já não lembro mais de nada. Então, é que o Scar ele entra no segundo arco. Por causa que é trazida a Guerra de Chival. E aí, por consequência, o Scar aparece tentando acabar com os irmãos Elric, que por acaso estavam atrás da Pedra Filosofal. E ele queria, a todo custo, impedir isso aí. Mas não deu muito certo. Ah, mas eu gostei porque ele matou o Basque Grand, então ele começou bem. Não, mas aí no segundo arco eles contam uma parte da história dele, que tinha um irmão dele, né? Que fez toda... deu o braço dele, pra aquele braço que ele usa, né? Sim. Pra fazer pra atacar isso, tem no mangá, as pessoas. Isso. E é no segundo arco que eles contam isso aí, né? Sim, é no segundo arco isso que eles contam. Isso tem no mangá. Que é essa parte do Scar, né? Uma parte da história dele. É, que o braço. Era do irmão dele, né? A história do mangá era do irmão dele. E o braço, o irmão dele, acho que eram dois braços que tinha, das tatuagens. E a tatuagem era. Um era a alquimia de a Mestres, que é a que o Ed usa, e a outra, o outro braço, que era a alquimia do povo de Shin. Era diferente as alquimias dos braços do irmão do Scar. No segundo arco eles não e a outra que destruía. É, uma era de criação e a outra era de destruição. Só que nesse segundo arco eles não entram nessa parte, eles só contam a história do irmão que ficou maluco tentando trazer de volta outra vez, né, dos mortos a amada dele. Ele ficou maluco. Deu origem a luz. Isso. Só conta por cima, não explicam, né? Eles não explicam a história das tatuagens nem nada no segundo arco, né? No mangá, porque justamente porque no mangá não tinha explicado. Tanto é que a origem da Lust não é essa no mangá. Entendeu? E até isso eu cheguei a ler numa entrevista da Arakawa falando o seguinte, que ela achou muito louco a ideia que como eles usaram, construíram a história dos homúnculos. Porque até então não tinha história dos homúnculos, né? Sim, a história dos homúnculos foi... É outra foi, completamente foi ser, diferente. Foi ser feita no Brotherhood só. Sim. É, porque foi adaptada no Brotherhood, seguindo o mangá, exato. É. Então, tanto a história do Scar quanto a história dos homúnculos, ela é completamente diferente. Ela tem alguns pontos de similaridade, mas ela é completamente diferente no mangá. E ficou bom. Pois é. É, não ficou ruim, ficou bom. Sim, sim. E é agora no terceiro arco que a gente traz a informação de qual foi o catalisador para a criação de cada um dos homúnculos. E aí, meu, a gente já tem logo de cara, a gente já sabe que é por causa do segundo arco que a Lust foi criada por causa da mulher do irmão do Scar. O Gluttony, até onde eu vi, eu não consegui achar onde ele foi criado. Não falou. Não foi falado. O Gluttony isso só era... falado no mangá depois. É, o Gluttony no clássico não é tão... Não, ele quase não aparece no clássico. É tanto que o Gluttony... No final, ele não mostra o que acontece com ele, né? Na verdade, ele acaba devorando... Ah, bom, isso daí vai ficar mais pra parte final. É, pro encerramento. Ah, sim, mas aí o que mostra é o OVA. Não é nem o anime normal mesmo. Então, na verdade, mostra uma última aparição do Gluttony mais pro final do anime. A gente tem o Envy, que foi criado em cima de um soldado lá do exército de Amestris. A Juliette... Amestris. Bom, vocês decidam. Amestris, Amestris, enfim. Não sei qual é a pronúncia certa. Eu sempre falei Amestris. É. Eu falo Amestris porque japonês não tem E. Ah, tá. Então, né? Bom, eu falo Amestris porque é o que fala no anime. Então vamos usar o que fala no anime, que assim não tem discussão. Né? Vamos bancar... Deixa o host bancar o babaca pela zilionésima vez. Isso, é esporte. Né? Aí... Fique à vontade, Jorge. Ninguém vai falar. Então, a gente tem a Juliette Douglas, que na verdade é a Sloth, que foi criada com a mãe dos irmãos Eric. Tem Nossa, eu não lembrava de nada disso. Aí eu que começa a virar uma bagunça danada o negócio. É, e aí... Eu acho que porque essa bagunça danada foi do roteiro fora da Arakawa, entendeu? É. E aí fala do filho da mestra dos irmãos Eric. Sim, que foi criado como homúnculos chamado como Wrath, ou Ira. Olha o português, cara. Tem o Pride, ou Orgulho, que é o King Bradley, que é o Führer. Nossa. É isso que eu tô falando, da grande diferença, das diferenças do mangá, né? O Brotherhood é o Führer é o Raph, né? Não, é o Pride. É porque é a diferença do mangá. Ah, porque sim. Porque no mangá e no Brotherhood... O Envy que é o Orgulho. E aí você... Pode o Envy, não, porque você tem o Envy e você tem o Pride. Envy é inveja e Pride é orgulho, né? Sim. E o Pride no Brotherhood é o Pride. Ah, tem razão. É o filho do Fear. É. Ah. É o filho do Marechal. É o filho do Marechal. No mangá. Sempre dá esse nó mental quando diferencia a parte dos homúnculos, porque é o que a Artemis falou, a parte dos homúnculos, ela é completamente oposta do clássico. É, do mangá é diferente, é bem diferente. É, porque a Arakawa deu a liberdade poética, né? A licença poética pro pessoal do estúdio. Né, então, e aí o Fear é o Wrath, né, que é a ira. E o Sloth, ele é um outro homúnculo que não tem nada a ver, que e vai aparecer fala depois. Da criação. Que é a preguiça, né? Sloth é a preguiça. Uhum. É só você pegar... Os sete pecados capitais, pronto. Aí. Exato, era isso que eu ia falar. Então, Lance Stone... Quem não adivinhou isso, né? Quem não adivinhou isso, né? Sete ou mundo, sete pecados. Mas eu fico pensando. Né? Mas eu fico pensando assim, beleza, e se surgisse o oitavo? Na verdade, a gente tem uma espécie de oitavo que é a mulher que criou todos eles. Então, é outra diferença, né? Então, claro. Do mangá. É, porque né? o Brotherhood, pelo menos, é como se fosse um outro cara do mesmo povo do pai do Zelig, que o... Não. Ele é o homem, é o ser o ser que mora dentro do frasco. Que ele toma a aparência do Hohenheim, mas ele é o ser que mora dentro do frasco. Que parece um ouriço do mar, aquilo ali, com um olho. É aquela... É. Não, é só a boca, isso. Né? Não tem nem olho, é só a boca. Ah, é só a boca. É só a boca que tem. Mas voltando ao clássico... Sim. É. Pois é. Mas assim, essa é basicamente a formação dos sete homúnculos no Full Metal clássico. Aí, nesse terceiro arco, a gente tem como eles foram totalmente... Na verdade, isso daí vem mais pro próximo arco, o que eu ia falar. Mas aí a gente entende como cada homúnculo foi criado e quais são os objetos que são a fraqueza deles, né? Que é o pedaço deles enquanto vivos. É a lasca de pedra filosofal dentro dele. Sim, a lasca de pedra filosofal dentro dele. É um pedaço do corpo que foi o catalisador para a criação deles. É aí que... No mangá que eu me lembre, é só o... É só o pedaço de... É só a lasca da pedra filosofal, né? E... Já vou dar um spoiler pra mais pra frente, mas tudo bem. Ou não. Porque não é isso, no do mangá, a origem deles é completamente diferente. E aí que fica entendível muito melhor por que ela usou a ideia dos sete pecados capitais pra poder dar origem pros homúnculos. Né? Quando você na leitura do mangá, fica mais claro. Coisa que a gente não tem. Justamente por causa da história do ser do frasco. Tanto que o ser do frasco não aparece nem um pouquinho no Full Metal clássico. Com certeza. Não, ele meio que nem ele existe. Não existe o ser do frasco, não. Não existe. Então, por isso que nesse ponto é interessante a gente ver essas diferenças. Disso. Até porque o Brotherhood, ele foi feito... Depois que o mangá acabou. Não, ele foi feito pouco... Ele começou a ser feito pouco antes do mangá acabar. Ele começou a ser feito pouco antes do mangá acabar. Até porque o Fullmetal Brotherhood, ele começou a ser feito em 2009 e o mangá acabou em 2010. Momento carteirada. Então... Não, eu sou péssima. Eu já falei pro Jorge, eu sou péssima com nomes e datas e fatos, assim, direitinho. Se não anotar, você não... Eu vou lembrar. Fatos que são irrelevantes na maioria das vezes, né? É, mas nesse caso. Não, mas esses são os que a gente lembra. É, mas nesse caso. Nesse caso fez uma construção de personagem, etc. Então, mas nesse caso fez toda a diferença. Porque assim, o Fullmetal clássico que a gente tá lidando hoje nesse episódio, ele simplesmente foi criado em 2003. E aí ele tava no meio da publicação do mangá, então não tinha como você fazer uma obra completa. Já o Fullmetal Brotherhood, ele começou em 2009. Então, como o mangá foi até 2010, já tinha um tamanho absurdo de obra pra você fazer o anime de novo. E aí sai melhor, né? A adaptação sai melhor do que a primeira, entendeu? Então, essa aqui é uma coisa que eu acho meio... diferente, né? Eu acho que também talvez vá da roteirização dos episódios de anime, né? Às vezes a ideia que eu tenho é que a roteirização de anime, ela é bem inferior à pessoa fazendo mangá. Eles têm umas ideias meio bizarras, sabe? Mas até aí, tudo pode estar ligado com o pessoal de gravata, né? Artemis. O que o pessoal de gravata quer? Então, Artemis, tem aquela velha mas história. Mas eu acho que isso também muda um pouco por causa do formato da mídia, né? Então, Era isso que eu ia falar, o formato de manga é a mesma coisa que você falar, você fazer, sei lá, eu vou pegar e adaptar um quadrinho pro cinema ou pra televisão. Ah, sim. Então, essa ou pegar um livro. Um pouco com o formato, né? Ou pegar um livro. Ou com um livro mesmo. De videogame pra cinema, né? Também. Ah, mas é que eu tô falando, se você tem um roteirista, isso é também a minha opinião, né? Se você tem um roteiro bom, entendeu? A adaptação vai ficar boa. Você, por mais que falem, você pega o primeiro Demolidor da Netflix. O roteiro do primeiro Demolidor é fantástico. Mesmo com ele, é uma adaptação de quadrinho? É uma adaptação de quadrinho. Mas o roteiro em si deles é muito bom. E é isso que eu tô falando. Às vezes, não sei como é que funciona, mas na indústria japonesa, mas na mídia, né? Mas às vezes o pessoal de gravata tem tanto mais influência no que o roteirista vai escrever, que eles não têm a liberdade de fazer uma coisa mais profunda, mais legal. Aí fica aquela coisa meio bizarra. Sem querer sair muito. Assim, mas do mesmo modo também que, tipo assim, às vezes se você deixar a parte criativa na mão do roteirista, o cara dá as viajadas absurdas também, entendeu? Eu acho que tem que ter um meio termo disso, onde o foco seja o espectador. Onde ele vá se ter uma experiência legal, entendeu? É, porque o lance, na verdade, não é o espectador. O lance é o revenue da vida, né? O lance é o dinheiro. Com tudo. É dinheiro. Então, é o que eles vão conseguir, né? A grana que eles vão dinheiro. conseguir. Não, mas aqui no Japão funciona da seguinte maneira. Eles fazem quase uma transcrição literal do mangá pra animação. Geralmente eles fazem isso. Eu senti isso com One Piece, com Dragon Ball, com Yu Yu Hakusho. Deixa eu ver o que mais que eu li e depois eu vi. É praticamente uma transcrição literal do mangá pra animação. Eles animam o mangá. Aí quando tá correndo, eles põem aqueles fillers malucos, né? Isso aí que deixa tudo bagunçado a história, né? Sim, mas você pensa que, tipo, esses ainda eram animes que eram de uma outra época, cara. Tipo, tirando One Piece, né? Mas era uma outra época que não era tão. Não tinha tanta. Como é que eu vou falar isso? Tanta sede ao pote? Não, não tinha tanta... Visibilidade? Não, tanta... Acho que visibilidade internacional, tem. Né? que é interrupção internacional, né, que eu digo, que tem lá, não sei. Sim. Internacional, eu acho que não tem não, porque o japonês tá cagando, viu, porque o mundo tá pensando. Isso é verdade. É, eles vão fazendo no ritmo deles aqui e não estão nem aí com o que o pessoal tá pensando. E eu acho fantástico. É que não tinha tanta interrupção de quem não... de quem... dos caras de gravata, no caso, né? Antigamente, gostou do termo, né? É, mas pode falar, você, né? Diz, fala aí, você diz os caras da pitaco nas coisas, é isso? Sim, é. É igual você... Tipo, querendo fazer uma comparaçãozinha bem tosca, mas você vê que a maioria dos filmes da Warner aí, da Liga da Justiça e do Batman, do Super-Homem, ficou uma bosta por causa de produtor. Depois do momento metendo o pau no produtor. Depois do momento metendo o pau no produtor, vamos. Nos caras de gravata. Cara. Metendo pau nos caras de gravata. É cara de gravata, eu gostei mais. Né? Depois do momento. Junta produtor, junta o cara que dá grana, junta o cara que quer que o filho apareça no filme, né? E não dá grana, quer explorar monetariamente. E aí a gente ficou falando, o cara de gravata, eu penso tipo assim, numa pessoa assim, onde a cabeça dela é uma gravata, né? Pensa no Men in Black, tá ligado? Na verdade, eu penso no... naquele cara do Matrix, né? É Mr. Anderson. Mas voltando ao Fullmetal, né, Jorge? Voltando ao Fullmetal, a gente vai agora pro... Depois... Né? Quem não entendeu, essa foi uma transmutação de pauta. Não, foi a digressão mais digressada do mundo. Transmutando o assunto de volta a Fullmetal agora? Exato. E aí a gente entra no último arco, que é o menor de todos, que tem 9 episódios, do 42 ao 51, que é quando finalmente aparece o pai dos irmãos Eric, que é o Hohenheim. O dono da bagaça toda. E aí, a gente já tem aí a questão de como eles selaram todos os homúnculos, como a Lust trai todos os outros homúnculos e se alia ao Ed para poder pegar o Al e fazer com que ela seja humana, porque ela queria morrer como humana. Porque ela tava mais pro lado de cá do que pro lado de lá. O homúnculo não morre, né? Sim, o homúnculo não morre. Mas ele pode sim ser selado e aí sim morrer. De todos os 7 homúnculos, só 2 que não morreram, né? Pelo menos 2 ficaram... Um ficou com o paradeiro certo, que é o Raph, né? Que é o molequinho filho da mestra dos dois. E o Gluttony, que depois de comer a mulher que criou todos os homúnculos, se mandou. Isso que eu tava falando antes. Não dá um final pro Gluttony. Ele simplesmente não aparece mais no anime. Some. Ele some. Sim, vamos limar a função dele era matar a mulher só e acabou, né? Sim. Que era... É isso que eu tô falando dos roteiros bizarros. Não, ele era a cota dos gordos. Ele era a cota dos gordos. É isso que eu tô falando de roteiro bizarro. Cota dos gordos. Cota dos gordos é foda. Puta que pariu, velho. Mas enfim. Ofendendo todos os gordos agora. Perdendo. A gente perdendo os ouvintes gordos em 3, 2, 1, né? 2, 1. Mas se você ver, realmente é, porque você tem o gordo do Naruto, você tem o gordo do One Piece. Sempre tem a bocha, né, cara? Sempre tem o gordo, né, cara? E aí a gente parte pra. Pra questão toda do. De como os 5. Homúnculos foram completamente anulados, né? E aí, no final, quando eles estão lutando contra a mulher lá que criou todos os homúnculos, o Envy vai e mata o Ed. Mano, isso eu não lembrava, velho. Isso eu não lembrava. É meio obscuro, mano, na minha mente. Você fica, tipo... Você fica muito... Caralho, não, mano. Como é que... Cadê como é que o personagem principal, né? Como é que o protagonista faz acontecer isso, né? Pois é, é aí que eu tomei um susto. Eu falei, puta que pariu, eles vão... Roteiros bizarros. Eles vão matar mesmo o personagem principal? Não, mas seria legal. Eu também, eu curti eles terem matado ele. Porque mostra que, tipo, acabou ali, cara. E não, né? Só que não, né? Só que não. Aí o que acontece? O Al... que nessa altura do campeonato todo mundo já sabe que ele é a Pedra Filosofal, ele vai lá e transmuta o corpo do Ed de volta, com os braços e as pernas originais de fábrica. E aí, num ato de extremo altruísmo... Eu não diria altruísmo, eu diria mais sacrifício mesmo. Amor pelo irmão. Altruísmo. Sim. Altruísmo é sacrifício. Só quando tem um amor fraternal no meio, que é o caso dos dois. E não, aí... altruísmo tem. Você está com frio. Você tira o seu casaco para dar pro mendigo que está com frio. Não, não, não. Esse é altruísmo. Não, não, não. Eu não vou passar frio. Você não é altruísta. Mas tiraria assim, a significant other, né? Falasse, eu tô com frio, amor. Você tirava. Não, não, eu não sou altruísta, eu sou egoísta. Não. Não, não, não. Aí o Ed vai, ele transmuta o corpo e a alma do irmão, só que por algum motivo foi utilizado na troca equivalente. Todos esses anos que eles levaram pra poder conseguir a pedra. Tanto que quando o Al volta, ele simplesmente volta com a memória que ele tinha antes da transmutação da mãe deles. Isso é outra coisa de estar bem diferente no mangá, né? Bem Mas diferente. Mas não tem uma história que ele acaba indo pra fazendo um paralelo pro nosso mundo, e aí ele descobre que nesse mundo tem a tecnologia. É o filme. Não, Não existe alquimia, mas tem tecnologia. Então, esse então, é o roteiro do filme. Então, esse é o final. Esse é o final. Esse é o final. É o final, onde o Edward aparece no nosso mundo, o Hohenheim tá também, lá. Né? Também, só que tá ele é um cientista, ele é um físico, eu acho, e né? O Ed é um aleijado. Não, e eles têm ele é um todas as memórias, né? Eles têm todas as memórias do outro mundo do lado de lá, né? Sim. E aí eles... Então, os roteiristas resolveram falar assim, meu, tá muito legal, tá muito louco isso aqui, vamos fazer um universo alternativo. Beleza, vamos fazer um universo alternativo. Joga Foi aí exatamente no nosso mundo. Isso. Na verdade, eles já jogam isso no episódio 50, que é quando a mulher lá que criou os homúnculos, ela joga o Ed por meio do portão e ele sai do outro lado, que é o nosso mundo, o outro lado do portão. Tanto que quando... E aí é explicado, quando há mortes no nosso mundo, é o que abastece a alquimia mestres. Sim. Que a explicação é completamente diferente no mangá. Sim. Mas e aí o que acontece? O Hohenheim, ele falou assim, a minha alma e meu corpo já foram completamente separados. Eu não consigo voltar, mas você consegue, dizendo pro filho. Sim. E aí, quando ele volta temporariamente, aí acontece toda aquela história. O Ed acaba morto pelo Envy, aí ele é ressuscitado pelo Al, que perde de corpo. Mas no finalzinho lá tem uma conversa interessante entre o Ed e o pai dele, né? Que eles estão conversando, eles estão perto da Segunda Guerra. Sim. Né? Quando Sim. eles chegam lá, né? Ele certo falando sobre a tecnologia nova de foguetes, né? Que um cara tá desenvolvendo e tal, e ele vai Sim. lá ver qual que é dessa tecnologia, né? Ele até conta um pouquinho dessa Sim, parte, Sim, né? É o que... Tanto que nessa cena tem uma lâmpada elétrica, pra uhum. mostrar que é... Tanto que isso daí é o final, é basicamente quase o final da Segunda Guerra Mundial, onde... Sim. Onde você tem a questão da tecnologia e da corrida armamentista e da corrida espacial, né? Uhum. Fora as descobertas do Einstein de física. Não, e essa parte eu gostei, porque ele falava assim... o Hohenheim tava falando assim, que tinha uns estudos do Einstein, que disso daí, aí uhum. o Ed fala, esse Einstein não é confiável. Não é confiável, ele fala. É porque assim, os 4 ou 5 últimos episódios eu assisti hoje, tá? Tá bem fresco na memória. Tipo, que dá bom. Pra perceber. Tá fresquinho. Legal. Dá pra perceber que tá bem fresco na memória. E aí a história do Full Metal Clássico acaba com o Al querendo estudar alquimia para poder trazer o irmão de volta, só que ele não sabe se o irmão tá em algum lugar ou se ele morreu. Porque todo mundo... não sabe onde está, né? Sim, porque todo... Porque ele não tem a ligação com o portal. Sim, não tem mais a ligação com o portal. Mas ele sabe que o irmão tá em algum lugar, porque todo mundo pensa que o Ed morreu. E aí, do outro lado do portal, onde o Ed tá com o Hohenheim, ele diz que vai voltar pro mundo dele pra poder encontrar o irmão. E aí aquela Sim. ceninha final cheio de melado, cheio de água com açúcar, os dois erguendo a mãozinha pro céu e... Larga a mão de ser chato, fala sentimental, cara, fala sentimental, você tá sendo... Eu me Dan. Uai. Dan. Vamos assistir. Cena açucarada. Eu sou a mina da história e achei essa cena açucarada também, velho. Mas sim. Dan. Se vocês verem, a história inteira é açucarada. Dan. A história inteira é um drama total. A história toda. Não, é um drama, mas não é... Como é que é? Tem um termo que uma amiga minha fala que eu racho o bico. É aquela história que você assiste pra poder estragar os dentes, de tão doce que é. É pra causar... Melodrama, né? Não, tô falando melodrama. Pra causar uma superglicemia no seu sangue. Mas ok. Pois é. O que eu ia falar... Cuidado, o que eu... não é recomendável para aidéticos. Diabéticos? Aidéticos não, diabéticos. É diabéticos também. Não tem nada a ver. Mas enfim... O que eu ia falar pro Dan, eu me reservo o direito de ser babaca. Então, eu vou falar que não é recomendado pelos dentistas porque é muito açúcar nos dentes. Toma carteirada. É. E assim a gente vai para as considerações finais dessa bagaça toda. Onde todo mundo dá uma nota para esse anime específico. Começamos por quem tá quieto há muito tempo ali, Álvaro. Ui, eu tô quietinho. Cara, tem tanta gente falando que, né, é bom aprender, ficar quieto escutando. Álvaro que não conseguiu terminar de assistir pra gravar. Não consegui terminar direito, por isso que eu fiquei mais quieto também. É bom quando, cara, tem bastante gente, né, cara? Spoiler na cara. Não. Tomando spoiler na cara, coitado. Eu já assisti, quando passou da primeira vez, eu assisti inteiro. Só que, cara, não lembro de muita coisa do que passou. Eu fui lembrando mais com vocês falando. Velho, é um anime que, porra, você consegue dar risada, você consegue chorar com o negócio. Vale muito, muito a pena. Tem uma filosofia muito legal, né? Cara, quem ainda não assistiu, procure, porque esse é um que vale a pena, né? Ô Álvaro, agora a frase vale que... Vale mesmo. Álvaro, agora a frase que você adora dizer. Passa da regra dos 15 anos? Não sei, já tem 15 anos. Passa. Não? Passa. Vai dar 14. Passa tranquilo. Cara, vai dar, não deu 15 ainda, cara. Então passa por enquanto. Mas passa. Eu acho que passa. Sim. Passa, não, passa porque tem um... Tirando... Meu filho tipo... vai assistir daqui a pouco. É que passa sim, começa, tipo, se você quer assistir pelo um roteiro legal, assista o Brotherhood de uma vez. Olha, não, o clássico ele é legal. O clássico ele mamilos, é legal. Mamilos. Ele é legal. Assistam os dois. Eu recomendo. É complemento, né? É complemento. Um então, complemento o outro. Era isso que eu vale ia dizer. Assiste primeiro o clássico e depois assiste o Brotherhood. Pronto. É, sim. Assista pelo. E não tem o que falar, são sete. Tipo, eu só não vou dar sete esferas, porque deu uma. Tem umas coisas que ficaram muito, muito confusas, né, cara? Tudo que a gente já falou hoje, tem muita coisa que ficou devendo. Mas então eu vou dar seis esferas, que tá ótimo. E assim a gente vai agora pro próximo a dar a sua nota e falar sobre o anime. Artemis, por favor. Próximas damas. Oi, né? É eu. Então, como eu falei, eu assisti esse anime clássico há muito tempo atrás. Então, foi bom lembrar os pedacinhos, etc. e tal, e lembrar das minúcias que era de diferença, tanto do mangá quanto do Brotherhood. Uma coisa que é bem legal para poder falar da adaptação brasileira é que ela foi feita pela Alamo e tem o Baroli, tem gente grande. Na dublagem desse anime. E a tradução do anime pra dublagem foi feita pela equipe da JBC. Inclusive foi feita pela pessoa. A tradução do anime foi feita pela mesma pessoa que traduziu o mangá aqui no Brasil, que é a Karen. Né? Ela traduziu tanto o mangá quanto a versão pro anime, pra dublagem. Pra legendagem do DVD foi outra pessoa, e foi o Renato Siqueira. Olha que beleza. O Pempas, ele é amigo de faculdade, é muita gente boa. Momento, carteirada da Artemis, beleza? Momento carteirada. Não. Eu sou mais humilde. Então, eu acho que se considerando a história, considerando o roteiro e considerando que ele foi colocado basicamente um pouco menos da metade do anime, ele não tinha um roteiro de mangá, que a gente sabe que tem um tempinho maior, que eles conseguem desenvolver uma coisa um pouquinho melhor, ficou um roteiro legal, apesar de, como o Álvaro falou, de ter coisas não explicáveis, de ter coisas que a gente fica chateado pra não saber o que rolou direito e fica tipo assim, você fica, what the fuck, que isso, né? Então eu vou na do Álvaro também, eu fico, vai nas seis esferas. Pelo menos tá, é uma nota boa, né? Você não tira, não faz, não tira a... Jesus, eu tô esquecendo crédito. A palavra hoje. É, não tira o crédito. É, não tira o crédito nenhum mérito. E também tem outra coisa, né? Eu acho que isso também vale pra mim, da minha opinião. Eu acho que o lance da Cal ter dado a carta branca pra eles fazerem o que eles quiserem, pra mim conta bastante. Porque isso é uma coisa, opinião minha, né? Isso, pessoa de a linguista, a parte de letras, eles ficam, são meio assim com autores, né? A obra é de um autor e a obra é de um autor, pronto, acabou, né? Então, a adaptação é adaptação. Então, acho que eles têm, a hora que ela falou, tem autorização para fazer uma coisa diferente, eu já tenho um olhar diferente sobre a produção. Eu já não me importo de saber, de assistir, mesmo sabendo que não foi da autora. Entendeu? É diferente de pegar, por exemplo, uma adaptação do Naruto, por exemplo, que é um dos meus animes mangás favoritos. De pegar a adaptação do Naruto e você vê e fala assim, putz grilo, que merda de filler é esse? Pula essa bosta. Como assim tem uma Kyuubi artificial? Pois é, não vou nem entrar nesse mérito. E isso reverbera em todos os outros mangás / animes, porque eu sou, primeiramente, eu gosto mais do mangá, eu tenho mais facilidade de ler o mangá do que assistir anime. Então, eu acabo ficando assim, não, são duas mídias diferentes, mas a minha preferência sempre vai ser o mangá. Beleza, então. Gente parte agora para as considerações finais do nosso consultor nipônico, Dan, por favor. Bom, falando em Full Metal, para mim, entra nos três animes preferidos meus, que o primeiro é Cowboy Bebop, depois vem o Ghost in the Shell, a série animada e o longa, e depois vem o Full Metal Alchemist, né? Todo mundo fala, né? Parabéns, pra mim, muito bom gosto. Pra mim, são sete esferas. Porque eu lembro quando estava passando na TV aqui, eu assistia na TV aqui, foi antes de eu conhecer o mangá. Primeiro eu comecei assistindo na TV e falei, caramba, que bagulho louco, vendo eles fazendo aquelas as transmutações com os símbolos que eles escreviam no chão, né? E depois eu fui ver o mangá e eu achei ele lento, porque não tem aquela movimentação toda, né, que tem na animação, né? Eu acho que eu errei a ordem, né? Devia ter visto o mangá primeiro e depois ter visto a animação, né? mas eu lembro de quando saiu aqui e estourou, foi um sucesso incrível aqui. Inclusive teve pessoas que eu falei, vê essa animação aqui, é muito legal, cara. Pô, o cara foi lá, viu a animação, comprou os DVDs, comprou todos os mangás, ficou maluco por Full Metal, né? Foi muito engraçado. E sai bastante jogo de videogame também, né? Aí. Mas os jogos de videogame pegaram tanto aqui, sabe? Foi meio assim, né? Mas a animação mesmo que fez muito sucesso, né? E inclusive hoje em dia mesmo ainda tem, né? Você pega nos canais a cabo, eles estão passando ainda a animação. Na própria Netflix aqui que eu tenho aqui no Japão, eu tenho tanto o primeiro, né? O original, e depois tem o Brotherhood, né, que vocês falam, né? E tem os outros dois longas. Momento carteirada nipônica do nosso consultor, beleza, bora. Momento inveja gigante. Por isso que eu falei, momento carteirada nipônica, né? Porque a gente fica morrendo de inveja por aqui. É o nível a mais da carteirada BR Rueragem. É o que eu falo pra todo mundo, não tem como, aqui você liga, tá passando anime ou tá passando Sentai, cara. E você vai pra comprar alguma coisa na livraria, só tem mangá nesse lugar aqui, cara. Coisa incrível. Que sonho! É um sonho! Só tem mangá, não tem mais nada pra comprar aqui além de mangá. Beleza. É triste. Triste pra você, né? Mas são sete esferas. Mas são sete esferas, na minha opinião, muito bom, recomendado pra todo mundo. Beleza, assistam o original, que é muito bom mesmo. Do mal, sua vez, meu. Fazer só um comentário rapidinho, que a fala do Dan me lembrou de uma coisa. Eu acho que também muito tem a ver com a nossa ligação emocional com qualquer obra que a gente tá assistindo, né? Porque assim, aquilo que a gente vê primeiro, a gente tem uma ligação emocional maior. Não importa quando, se você vai ver de novo, e aí entra a regra dos 15, né? se você vai ver de novo ou não, etc. Então a sua ligação emocional com uma obra XYZ vai ser muito maior a partir daquele primeiro, porque você vai ligar a emoção de ter assistido, de ter visto, de ter lido uma coisa assim. Inuyasha, por exemplo, é um anime mangá, barra mangá, né? Que pra mim é um dos meus favoritos. Por quê? Porque eu tava na faculdade na época que tava fazendo isso. Eu tinha uma amizade com uma garota muito legal que me trazia mangá do Japão. Bom, o pai dela mandava um monte de coisa, um monte de mangá. Então, junta com toda uma série de emoções ligadas à minha vida que, meu, Inuyasha vai sempre ser querido pra mim por causa disso. E por aí vai outras coisas. Então, talvez esse lance de preferir um título a outro título tenha muito a ver ali com a ligação emocional que a gente faz com as mídias, né? Com certeza. Agora sim, Tumal, sua consideração final e sua nota, por favor. Cara, eu acho Fullmetal Alchemist pra mim, a melhor obra japonesa que eu já vi, né? Mas como a gente tá falando do clássico, cara, eu vou dar 6 esferas só, porque mesmo sendo o melhor anime que eu já assisti, o Brotherhood é muito melhor. Eu acho o Brotherhood mais completo, os personagens são melhor explorados, o roteiro é mais bacana, as coisas realmente têm um porquê, né? Elas simplesmente não é porque, aconteceu. Elas têm um porquê, acontecem. Isso aí, cara, são 6 esferas, eu acho que muito bem dado. Beleza. É uma puta obra, mas... É, 6 esferas... Coisas também. 6 esferas não é uma nota pequena, cara. Tenha isso em mente. Mas, mas isso que ele tá falando é olhando agora em perspectiva, né? Porque eu falo olhando pelo olhar do que eu assisti aqui, quando não existia nem o Brotherhood ainda, né? Pois é. Em perspectiva, não pode falar que o Brotherhood é melhor hoje, né? Mas na época, quando saiu aqui, que só tinha essa animação, era o que tinha, era o de top que tinha aqui, né? Ah, era o ápice. Com certeza. Bom, era o melhor que tinha, realmente. Com certeza. Vamos lá. Jeff, sua nota e considerações, por favor. Então, eu também tenho essa outra visão, né? O primeiro que eu assisti foi o clássico que aqui passava na Rede TV, e depois passava Super Campeões repetido, aquele chute maravilhoso aquele chute maravilhoso do Tsubasa, que levava 5 episódios para ser concluído, né? Super Campeões, mas... que Dama levava 20. Super Campeões, vocês vão ver por aqui, não perdem por esperar. Esse tá devendo faz tempo, hein? Opa. Então, mas depois que eu vi o Brotherhood e comecei a dar uma olhada no mangá, eu também passei a considerar o Brotherhood melhor. Então, para mim, é o que a grande maioria falou aí. Pro Fullmetal clássico, eu dou 6 esferas, mas é tão... Não é tão bom quanto o Brotherhood, mas levando todas as considerações que já foram ditas aqui antes, ele é sim para ser visto. Beleza, então. Agora, minha vez, né? Eu também vou dar 6 esferas, porque assim, o anime é muito bom, tem muitos pontos, muitas pontas soltas, porque, convenhamos, né, o roteiro nesse ponto realmente deixou a desejar. Porque também eu acabei de assistir o Fullmetal agora, né? A gente meio que se sente meio... Eu ainda tô meio que no hype, tô meio que aquecido na história toda, mas o que eu tô falando... A ligação emocional que eu falei. Sim, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, eu não consegui assistir na época, fui assistir agora. E outra, eu vou dizer pra vocês, eu tentei assistir Fullmetal na época... Não gostei nos 2 primeiros episódios e dropei. Aí... Somos parecidos. Aí você vê que o host desse tipo de podcast não tem caráter. Queime ele na fogueira, herege. Então, mas aí eu fiz uma coisa por Fullmetal. O que eu tenho feito por muitas coisas na minha vida é dar uma segunda chance e reassistir. E sim, eu gostei para um caramba. Ah, você é tão sábio quanto dela. Piada interna. É, piada interna lá do grupo do Guilda dos Mundos, pessoal. Se vocês quiserem, é só achar lá no... É uma das nossas páginas parceiras, tem em todos os posts. E... Sim. O que que aconteceu? Aí, como eu me senti meio perdido no terceiro e no quarto arcos, aí sim eu dou seis esferas, porque eu pretendo assistir o Brotherhood pra gente gravar sobre. Então, vocês terão uma parte 2 de Fullmetal, não perdem por esperar. Eu já deixo aqui o meu... a minha promessa que eu vou assistir inteiro o Brotherhood de novo pra poder gravar melhor. E aproveitando o gancho, senhores, Fullmetal Alchemist Brotherhood tem no Crunchyroll. Tem no Crunchyroll, tá inteiro no Crunchyroll. Exatamente. Aí, melhor ainda. Na Netflix do Japão também. Então é isso, só você. Momento carteirada nipônica. Opa, mas assim, a gente não precisa pensar em momento carteirada nipônica, por causa que a gente tem o Crunchyroll, então a gente não pode dizer que não tem. Agora, o Fullmetal clássico a gente teve que procurar na biblioteca do Paulo Coelho. Não teve como fazer. Também tem aqui na Netflix do Japão. Agora sim, momento carteirada nipônica. Onde você acha que eu assisti pra gravar esse episódio? Né? E assim a gente termina esse episódio agradecendo de monte as nossas novas duas adições ao time, a Artemis, seja muito bem-vinda. Porque ela não é o primeiro episódio que ela grava, mas é o primeiro que ela grava como elenco fixo. E o Jeff, seja muito bem-vindo, porque é o primeiro episódio dele. Obrigado, galera. E um obrigado sempre ao Dan que tá. Arigato, Minasan. E aí, a gente agradece ao Dan por dispor do seu tempo, vindo diretamente do Japão pra poder ajudar a gente aqui. Bom, eu só tô entrando de penetra aí nessas roubadas que o Jorge me coloca, né? Mas você não... Não, você... Podendo colaborar, estamos aí. Então, você não entrou de penetra. Eu gosto de entrar nas roubadas do Jorge. Não, mas tá bom. Eu fiquei muito feliz de poder participar, porque gosta de participar das minhas roubadas. Eu acho que pelo fato de ser um anime que tá nos top 3 dele, não foi roubada. Olha. Mas aí agora a gente vai pro nosso momento já, Max. Você quer mandar aquele e-mailzinho maroto? contato@animesphere.com.br. Você quer achar a gente lá no Twitter, trocar uma ideiazinha marota, que esse mês bombou pra caroço? É só você encontrar a gente lá no FF_Animesphere. Você quer achar a gente no Facebook? Joga Animesphere lá na barra de busca e seja feliz. E outra, você quer fazer parte do nosso grupo do WhatsApp que tá jogado às moscas? Você entra na página do Facebook. Essa é a melhor propaganda, só que não. Melhor podia falar que podia. Ninguém abre o WhatsApp porque começa a vir mensagem de grupo da família, que é um inferno aqui. Então, mas nós temos o grupo. Então, nós temos o grupo do WhatsApp. Se você não gosta do Telegram, vamos ser ecléticos, né? Nós temos alguns ouvintes nossos que ainda participam do grupo do WhatsApp. Você vai ser bem-vindo. Eu continuo por lá, então a gente vai continuar conversando. Agora, se você quer fazer parte do grupo mais alegre e divertido do Animesphere, é só você dar um pulo lá no Telegram, telegram.me/Animesphere. Aí a gente tem os novos... É o grupo mais batuta do Telegram. É muito legal esse grupo. E que o... Com altas confusões. E que o do mal... E que o do mal nunca me responde. Do mal nunca me responde. Eu nunca respondo ninguém, cara. O do mal nunca... Né? A gente tem... Porque ele é do mal. É do mal. Maligno. Maligno. É de mal. Ele tá com de mal todo mundo. Olá, aí a gente tem os nossos parceiros agregadores de podcast, o Podflix, o Goalcaster, o Ouvindo Podcast, o Narrador, o YouTuner e o TeiaCast. Esses dois últimos são do lado pessoal do Mundo Podcast. Temos as nossas páginas parceiras, que é o Animeci, lá do Marcos, que vez ou outra ele aparece. Temos a página da Guilda dos Mundos, que é, a página de um grupo de RPG muito foda pra caralho. Justa... Eu e o Jorge fazemos parte. E temos o nosso parceiro, o do 3 Quartos Cego, que vez ou outra dá uma chegadinha lá no grupo do WhatsApp. Por isso que eu não desfaço aquele grupo. E também, vocês podem ajudar a gente dando 5 estrelinhas e um bom comentário lá no iTunes. É só você dar... por exemplo, a Artemis, que tem os gadgets da Apple. É só ela chegar lá no aplicativo. É só chegar lá no... Só chegar lá no aplicativo. Eu também. Então, o Dan também. Aí o que que acontece? Você chega lá no aplicativo de podcasts, assina o Animesphere, dá aquelas 5 estrelinhas marotas e um comentáriozinho bacana. Porque isso vai ajudar a gente a ser melhor procurado, no, seja em qualquer aplicativo agregador de podcast, porque os de Android utilizam o motor do iTunes. E assim, a gente termina o nosso episódio, dando um grande abraço a todos vocês que nos ouvem, que comentam, ou que são os nossos ouvintes ninja, a la Naruto. E um abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Até mais, galera. Tchau, galera. Tchau, gente. Falou, foi um prazer.